Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais do que grandes amigos, pai e filho talvez, pai. Pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre 20 ou 30, longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu tô bem ruindo. Tô tentando, vivendo, pedindo com loucura pra você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensina este jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Pai, me perdoa essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo nos teus braços você fez segredo. Nos teus passos você foi mais eu. Pai, eu cresci e não houve outro jeito. Quero só encostar no seu peito pra pedir pra você ir lá em casa e brincar de vovô com meu filho no tapete da sala de estar. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte deste caminho que hoje eu sigo em paz.